tráfico. Essa quebrada que tem dono, avisa que da 7 a 7 o fechamento é nosso. Até o gerente da rua de baixo. E lá na quina rola um tráfico. Essa quebrada que tem dono, avisa que da 7 a 7 o fechamento é nosso. Peguei a pistola e com o pentão de caracol. Com 50 mecha não falha, porque nós juntar dinheiro, eles colecionando alma. Vai ver no porta-luva do Veloz ter um meio quilo da branca. Quando é escama, os bico fica bicho. É que os moleque não tá só, enquanto elas cheira loló. Atrás do paredão de som tá ripando até de manhã, quer fuma hash. Playboy da alta classe, ligue pet, iFood de entorpecente, garante. Vagabundo quer bucanas, não quer cair em cana. E pega o P2 campanando, tirando foto das câmeras. Ninguém admite o pobre sair da miséria. Não importa se é com estudo ou se é gerente de piqueira. Então peguei 2K de verde, vamo em busca da Mercedes. Enquanto um 12 anos hidrata quem tinha sede. E lá na quina rola um tráfico. Essa quebrada que tem dono, avisa que da 7 a 7 o fechamento é nosso. Até o gerente da rua de baixo. E lá na quina rola um tráfico. Essa quebrada que tem dono, avisa que da 7 a 7 o fechamento é nosso. Nós tem disposição pra trabalhar de madrugada. Sabemos administrar quanto que vende, quanto gasta. Nós tem maquininha de cartão, também fazemos pix. Só cartela de papel pra fazer as patrícias feliz. Só não tem crack, porque atrasa quebrada e gera roubo na fissura. Pra fumar empenha até a roupa do corpo. Já viramos atacadista, tamo abastecendo o carro. Partimos pro Paraguai, fornecedor tá no contato. E lá na quina rola um tráfico. Essa quebrada que tem dono, avisa que da 7 a 7 o fechamento é nosso. Até o gerente da rua de baixo. E lá na quina rola um tráfico. Essa quebrada que tem dono, avisa que da 7 a 7 o fechamento é nosso.